Posição 62, altimetro 9017. Realizando 53. 3859. Então 3859, continue a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Vento agora 1970 graus, 12 nós, ajuste no zero, 107. Aguardando pista livre, 3859. 3597, chame Centro Recife 1288, alterno 1260, 3157. 3517, correção. 3517, correção. Olho Salvador, Rio 5973, decolado o perfil da PUCA. Rio 5973, contato radar. Voe na proa de Jamo para evitar tráfego. Suba e mantenha o nível 270. Rio 5973, informa o tráfego, informa o tráfego 10 horas, 11 milhas, rumo Nordeste, é um Alfa Tango 72, tá mantendo, tá passando o nível 070 para o 130, 5973. Sente na proa de Jamo, o 5973, ascensão para o 270. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Livrando sobrevoo no Costa Azul, mantendo 500 pés, se autorizado por direta da praia de Boa Viagem. Autorizado, Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés, condições visuais, escuta permanente. 500 pés, condições visuais, escuta permanente, Romeu. E 5973, confirme na proa de Jamo. Positivo, proa de Jamo. Torre Salvador, é o 3153, o posto de espera está pronto, avistando a aeronave nacional. Sente, após a passagem do Airbus da companhia, nem mantém pistão no zero, são 3153. Zero, mantendo. Solo 3859, no solo aos 23, libere a direita, solo 12159. Solo tá 3859, Libra. 3859, Alfa Juliette, portão 07. Alfa, portão 07? Alfa Juliette, 07. Alfa Juliette, 07. 0, vento 1, 70 graus, 159. E livre decolagem. Da pista 1-0, tá 3153. São 3153, decolado 225, controle 119, decimal 35. Cenário 35, bom dia, 3153. Controle da 3153, bom dia, decolado, passando 1300 pés. São 3153, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 360. 360, tá 3153. Controle Salvador, o raio 5973, autorizaria para o de Aracaju? Aguarde de coordenação 5973. Aguardando, obrigado. Vou ir na Proa de Aracaju, dá presente. Proa de Aracaju, dá presente, 5973. Papá, November, Oscar Romeo, mantenha na mil pés condições visuais. Frequência livre para coordenação e pouso, não há tráfego a reportar neste setor. November, Oscar Romeo. Salvador, gol no 605, posição 03, pushback, acionamento. 605, autorizado, táxi. Livre, câmera em táxi, 605. Salvador, bom dia, trip 5345, informação... Quilo. Papapá, Mike Juliette Romeu, confirme posição. Segundo, 300, é como 10 direita, da El Leda, saída. Controle 119, decimal 35, transponder 5571. Eu é bravo para fazer o funcionamento facilitado. Autorizado de Leos 300, 300, da cola 10 direita, da El Leda, 1835. Contro, torre 1935, controle 5571, transponder. Trip 5345, quente, é puxa-chamamento. O Alfa, Índia Bravo, parte 3, autorizado, chama o táxi. Livre, puxa-chamamento, hora para o táxi, Alfa. 5973, chame Centro Recife 12685, alterno no 2545, Rio 5973. 12685, 2545, 5973. Salvador, bom dia, tá 3179, informação quilo. 3179, informação quilo, confere, copiar. Pronto, capitão. 3179, autorizado, Salvador Guarulhos, 340 nível, decola no zero direito da Helena Bideve, Bideve intercepta pelo 50. Controle, opera em 1-9, decimal 35, transponder 5574. Autorizado 4340, decola da 10, curva direita da Eltner Bidevi, intercepta a Perlisk 50, controle 1935, transponder 5574, TAN 3179. 3179 da Euleda Bidevi. Da Euleda, que né, o 3179. Da Euleda Bidevi, Bravo Índia Delta Eco Vitor. Ok, lá da Euleda Bidevi, 3179. Fala, bom dia, Papa Romeu, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, Manati? Tá, você bateu. Autorizado, Manati no meu pé, decola 17 direito, no corredor axé. Controle 119, decimal 35. Aciona padrão de aluno 5. Autorizado no 7 direita, meu pé, corredor axé, 193. Controle 0125, transponder. Tá bem? 07 a bordo. 07 a bordo, falando de táxi, estou em 1-8, para o táxi, segundo 605, tá com 121 a bordo, 3:40, alterna Campinas. 121? 121. 605, táxi à direita, Índia Alfa, ponto 010, torre 1-1-8, altímetro 0-8. 28, livre táxi, ponto 090, chama a torre, 18-6, bom dia. Bom dia. Bom, Romeu. Gente, o Papa Romeu, Alfa, Interbravo, táxi, via Juliette Alfa, ponto 090, torre, 1-1-8, decimal meia dúzia, altímetro 1-0-8. Táxi, Juliette Alfa, para... De Salvador, bom dia, Gol 1605, pronto, ponto de espera da 1-0. 05, bom dia, 170 graus, com 15 nós, autorizado, ingresso, decolagem da 10. A linha de cola da 10, Gol 1605. Terminado, chame controle da Caju, 20 decimal 3. Aqui era Caju 123, bom dia, obrigado. Liga mais, Juliette Romeu. Juliette Romeu, controle, prossiga. Tá levando o sobrevoo da praia de Boa Viagem, seria possível sobrevoo para você? Pushback acionamento, posição no 3. Autorizado, comissário. Autorizado, pushback acionamento, reportar para o DAP Strip. 345. Afirma os 37-1935. Gol 605, passando 3000. Gol 605, contato radar decolagem, sub mantendo 360, prossiga conforme autorizado. 360, conforme autorizado, 605. Repito o reporte para ingresso. Alfa India Brava, 39, 1935, bom voo. 39, aproximar 1935, bom dia. 3 horas de autonomia, alternando a Aracaju. Taxa autorizado, via Juliette Alfa, ponto 010, Torre, Volume 8, decimal 62, altímetro 108, 5345. Autorizado, táxi 186, quando pronto, grato, bom dia. Bom dia. Juliette Romeu? Escuta. Dentro de mais 5 minutos temos uma aproximação prevista para 10, ok? Ok, 5 minutos, senhor. Deixa eu fazer a gravação e afasta o setor, senhor. Entendi. Tô, é Mike, é convite, tô pronto, espero dar uma saída. Vitor, autorizado a alinhar e manter. Alinha e mantém, Vitor. Salvador, muito bom dia, Tripis 345. Trip alinhado pronto, mantém. Trip ali mantém. Mantém, Tripis 345. Mike é com o Vitor, decolagem 180 com 12. Beleza. 5345, autorizada decolagem, 180 graus, 109. Já decolagem, trip 5345. 19136, desça para 2000 pés, o altímetro em Salvador 10018, livre aproximação em Lessex Rey para pista 10, informe quando estabilizado no localizador. 9018, quando estabilizado no X-Ray, azul 9137. Bom dia, está 3663, junto a 1 quilo. 3663, bom dia, sua identificação dessa imagem nível de voo 040, chegada bom. 040, mas bom, até 3663. Quer com o Vitor, decolado aos 42, 1935. Já, 35. Controle, o Papa Romeu, Mike, é com o Vitor? Mike, o Vitor. 1000 pés em condições visuais, direto plataforma Manati, informe livrando CTR. Pro, direto a 1000 pés, você pode livrar CTR, Vitor. Chame agora o Centro Recife em 1251, alterna no 3325. 251-3325-605, pelo 1955. 5345, decoladas 43, 1935. 1935, Trip 5345, boa. Controle de Salvador, Trip 5345, bom dia. Trip 5345, contato radar decolagem, submantenha 300, saída da EL. Para o 300 na da EL, Trip 5345. Tá 3379. Juliette Romeu? Escuta, senhor. Dentro de mais 2 minutos, a aeronave vai ingressar na final do 10. Ok, grato, mais dois minutos, terminando a filmagem aqui do corpo. Romeu tá livrando a área e vai comprando do Baca de Pitossu. Ok, ciente, fica atento ao traço do Mike com o Vitor, mil pés, vai com o Charlie 35 mantendo o litoral com rumo da plataforma. Afirmativo, vai ficar atento no Mike com o Vitor, Mike já te Romeu. Azul 9136, tráfego de um helicóptero, um Robson 44, livrando o setor da final do ano zero, sem interferir com sua aproximação. Salvador, Papa Romeu, Lima, Bravo Alfa. Aqui já de Romeu, já está no visual com o Mike com o Vitor, mantendo a separação na vertical do Parque de Pitossu. Gente, na minha escuta permanente. Você escuta, Mike já de Romeu. Já do Ed Polares, no meu pé, na coluna 7 direita no corredor Axé. Controle 119.35, aciona 0121. Pistão no 7, corredor, em frente do 10, corredor Axé, controle 195, torce 1860, transponde 0121. Na Bravo Alfa, me está que estou em 1862. Gente, aqui no Bravo Alfa. Táxi, eu tá 3179, Galeão, 4 horas e 5, POB 172. Táxi autorizado, via Gillette Alfa, põe espera no 0, torce. No 8, altíssimo, meia dúzia. Altíssimo, 09, 379. Próximo alho a Simbra, através do sul de Simbra. Sem interferir com sua aproximação a 500 pés, ok? Eu não tenho tráfego de terra. Salvador, bom dia. Xené 6225, informação Lima. Xené 6225, bom dia. Sinificação desse e mantém o nível de voo 050, chegada bom. Chegada bom, se identificou para o 050, Xené 6225. Azul 9136 já estabilizado. Afirmativo, já estou no localizador. Complete a aproximação, ILS, e agora chama a torre 118.612. 118.612, grato. Muito bom dia, Azul 9136, ILS, está toda a terra. Azul, bom dia, o ajuste é 1018, o vento 150 com 15, pouso autorizado, pista 10. Mike, convido o seu estimado de pouso na plataforma. Prossiga. É, o estimado de pouso 07, ok? 10-07, copiado.